Thank you. Sol maior pra mim. Achar um aqui no sol. rapaz? Destruir a casa e. Just take five. Just take five. Just take five. Thank you.

Thank you.